Nosso tema dessa tarde é a dor como caminho. E vamos tentar entender o que, que a dor pode ser o caminho para nós. A dor, a gente sabe que ela tem duas origens. Quando se fala em dor, se fala em sofrimento, né? Ela pode ter duas origens, que pode ser causada nessa existência ou em existências anteriores. Por que isso? Porque muitas vezes a gente não consegue explicar o motivo de alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. Se a gente procura a causa nessa existência, a gente não encontra. Então, ela pode ter a origem dela numa vida anterior. E a origem dela, causada nesta ou naquela, ela pode ser material ou moral. As dores materiais, os sofrimentos materiais, eles podem também ter a causa deles provocadas por nós dentro desse momento. Mas muitas vezes nós nascemos numa situação de dificuldade, dificuldade material, então a origem dele não está nos nossos atos nessa vida. Aquelas questões que nós sempre perguntamos, né, sobre a justiça de um ter e outro não ter. Então, se nós não olharmos a coisa de uma forma bem ampla, nós não achamos explicações, porque daí nós achamos que Deus não é justo. Então, elas muitas vezes acabam independendo da nossa vontade. Porém, as dores morais, elas não independem. Elas sim dependem da nossa vontade, daquilo que nós realmente fazemos. O que, que são as dores morais, né? Aquelas que afetam o nosso espírito. É o ciúme, é o orgulho, a ambição, a avareza, a ansiedade. E por aí vai, tem várias dores provocadas por essas doenças do espírito. E elas continuam acontecendo enquanto a gente não trata elas, não começa a lidar com elas de uma forma verdadeira, enfrenta cada situação delas. Nós precisamos reconhecer que elas nos afetam, nos incomodam, nos causam esse sofrimento. Porque muitas vezes nós agimos na nossa vida, não é nem no dia a dia, durante toda a vida, de uma forma tão natural com essas situações, que nós achamos que é assim mesmo. E justificamos, porque o mundo é assim, as pessoas, as outras são assim, mas nós não percebemos que isso é a causa de sofrimentos. Então, até diz aqui numa frase, dentro do próprio Evangelho, o homem evitará essas dores quando trabalhar para o seu aprimoramento moral e intelectual. Nós precisamos nos dar conta, então, de que isso está nos atrapalhando, está nos incomodando, está causando problemas para nós. E a partir do dar-se conta, começar a trabalhar nesse aprimoramento moral e intelectual que ele nos fala. Só daí a gente vai começar, então, nesse entendimento, a fazer com que essa engrenagem ela comece a girar para o outro lado, evitando então esses sofrimentos. A dor moral são então torturas da nossa alma. Por isso que é interessante a gente ter a visão espiritual, porque se nós olhamos a vida simplesmente como essa passagem, tanto faz. Nós não nos debruçamos sobre essas questões e não trabalhamos elas. E as nossas leis aqui humanas, elas são, a gente sabe, um esboço das leis espirituais, das leis do universo. Nós tentamos trazer para cá, de uma forma às vezes inconsciente, as maneiras como são feitas do outro lado. Eu digo um esboço porque é muito rudimentar a maneira como nós colocamos em prática, porque obviamente nós ainda estamos num processo evolutivo muito atrasado. Então, dores, como nós falamos, né? E é o caminho, para quê? Ela surge normalmente de faltas, de erros, de condutas que não são corretas. E lá dentro da nossa casa, onde a gente começa a aplicar as primeiras tentativas de correção para causar essa retomada do rumo correto, como que nós fazemos isso, ou como fazíamos algum tempo atrás? Corrigíamos através da força física, da surra, né? Que vários de nós aqui passamos por isso, como meio de corrigir, ou os castigos, que já são a parte mais moderna da situação, todos com o objetivo de quê? De que através daquela dor imposta, seja ela física, ou moral, ou intelectual, ou pela falta, que aquela pessoa, então, ou nós mesmos, quando passamos, pudéssemos entender o porquê para fazer diferente numa segunda oportunidade. E dentro da nossa sociedade existem outras várias formas de coibir também os abusos, os excessos, os erros, através da justiça, quando ela se faz. Então, existem formas de suprimir liberdades, de provocar trabalhos na tentativa de reparar erros. Em algumas outras culturas, é bem mais rígido essa detenção, esse suprimento de liberdade, ele é para a vida toda. São as prisões perpétuas. E chegam até a pagar com a própria vida. São as penas de morte que alguns lugares impõem. Mas, como eu disse, é um esboço, uma forma rudimentar na tentativa de tentar corrigir um erro. E a gente sabe que a aplicação simples da pena em si, ela não corrige o erro. O erro, ele é corrigido através da tomada individual de consciência daquilo que foi feito. Então, muitas vezes a gente ouve, né? Quase todos os dias se ouve isso, de que a justiça deve ser feita, mas na verdade a justiça que a gente às vezes espera nessa oportunidade, ela é simplesmente fazer com que aquela pessoa que cometeu o erro, ela seja punida. A questão de reparar o erro em si, ela só vai acontecer na esfera espiritual e talvez numa próxima existência. Muitos acontecimentos não têm tempo para ocorrer dentro dessa existência. Por isso que se explica algumas situações nas reencarnações. Como foi dito, né? As dores materiais, a falta de algumas coisas, ou as relações mesmo familiares, que são os principais motivos das nossas reparações. É claro que nem tudo são grandes faltas, mas muitas coisas têm a sua origem ali atrás. Então, para a gente tentar entender, né, o que acontece. E lá numa das bem-aventuranças de Jesus, ele nos fala, né, bem-aventurados os aflitos, ele fala das dores e dos sofrimentos. E olhando simplesmente o texto, a gente às vezes não compreende como bem-aventurados os que sofrem. Todos nós buscamos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida bem mais leve do que aquela que ele nos promete. Então ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí pergunta, mas de que forma se achar feliz, sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises saudáveis e conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. Esse pequeno parágrafo aqui, ele já responde o título, A Dor como Caminho. Mostra-lhe o objetivo naquilo que os sofrimentos são como crises saudáveis que conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que merece sofrer e acha o sofrimento justo, mas sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer o seu salário, fazendo uma comparação com a nossa vida material. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver do alto a importância de cada uma desses sofrimentos terrestres e que acabam se perdendo no horizonte que se descortina e a perspectiva de felicidade que o espera e lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Então, saber o porquê estamos sofrendo, acreditar em Deus e entender que aquele sofrimento é justo e tem uma necessidade, nos dá essa paciência, essa certeza para ir até o fim do caminho. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Se nós não acreditarmos, né, naquilo que nos foi dito, nós não temos, talvez, um motivo para continuar. Se nós não alicerçarmos a nossa fé sobre coisas plausíveis, nós não temos por que fazer as coisas. Nós não temos como compreender tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Não apenas com a nossa vida, mas quando a gente olha para o lado e vê a vida do nosso semelhante, a gente às vezes se depara com algumas questões. E as respostas, elas estão sim dentro da nossa fé, naquilo que a gente acredita. Não na fé cega de simplesmente achar que tudo cai do céu, mas no que a gente realmente acredita, na questão do que, das respostas do que é a vida, por que que nós estamos passando por algumas situações. Nós dizemos várias vezes, né, em cada dificuldade, em cada dor, existe uma resposta, existe um ensinamento. Nós temos que tentar buscar qual o ensinamento que ele está querendo nos passar, observando, como ele disse ali, aquelas dores morais. Será que não é o meu orgulho? Será que não é a minha inveja, o meu ciúme, a minha ambição e outros germes que estão ali embutidos ali, que estão fazendo com que de repente eu continue caindo sempre no mesmo lugar, que eu continue achando que a vida é ruim, que não vale a pena, que não existe um objetivo? Então, a dor como caminho é uma oportunidade da gente compreender e fazer desse momento, dessa situação que já é penosa muitas vezes, fazer com que ela seja menos penosa através do nosso entendimento. O fato em si está ocorrendo, a dor em si está instalada, mas a maneira como eu vou me portar diante dela, como eu vou enfrentar, pode fazer toda a diferença para mim. Então essa é a mensagem com esse texto de hoje.